que eu faço ver, foi Jesus quem fez. Tudo isso e algo mais. Tudo isso e algo mais. Tudo isso e algo mais. Todo firmamento, a lua e o sol, a terra e o mar. Ei, o homem é sua imagem, eu só espero a viagem de encontrar com meu Criador, é Jesus, meu alto mais, é Jesus. Meu Salvador, é Jesus, meu alvo mais, é Jesus, meu Criador, é Jesus. Meu Criador, meu Criador.